Zivri Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, Polsku, confirma o evento para o 1884? 150 graus, 109. Certo, obrigado. O TAM 3197 passa nível 190, chama C3 Recife, 1251, alterna 13325, informa sobre os seus desvios. 3251-335, TAM 3197. Madrid, TAM 3197. Chama o C3 Recife, solicita o mesmo. Obrigado. Toma, gol 94, lembra? 8884, boa noite. Táxi em frente, segunda esquerda, via Juliette, pátio no portão de número 9. Frente Juliette, portão 9, zona 884. Controle L 6728. Controle L 6728. Objeto 6728, informe estabilizado, sinal LS é por aí. Ok, chamada estabilizada. Trip, não escuta o controle? O Trip está o 5219. Afirmativo, chama o Centro Recife na frequência 1260, alterna no 288. Controle Recife 1260, alterna 1288. Afirmo. Está na final, L6728. Sente, complete final do Chame Torre na frequência 118.95. 295. Torre Webjet 6728, está na final, baixar trabalho. Boa noite, Web, livre pouso 10, 15, 0 graus, 129. Está livre pouso, 6728. 728, solo 18, direita 1219. Direita 219, descer 18. Boa noite, Webjet 6728, Webjet, boa noite. 6728, Webjet, boa noite, táxi em frente, segunda esquerda via Juliette, pátio 1, portão 04. Alfa Juliette, 04, 6728. Dropa 083, Skoka Identity, bump arrival, descended to 4,000 feet at speed setting 1017. We descended to 4,000 feet. TAM 3662, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 1017. TAM 050 com 1017. Pode voar em direto? Aguarde. Após arbor Elefa, o controle 120.8. Acione 5040. Autorizado 360, Brasília, 317. Decola curva direita a bordo. Depois Elefa, 1208, controle 5040, transponder. Este é o gol, o número 3. Correto, voo 963. Chame para o puxe e acionamento. Camarão, obrigado. TAM 3858, acione identificação. Autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 097. 060, 1097, identificou. TAM 3858, autorizada a chegada a mar. Xanem é 310, acione identificação. Autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070, quem negar no 097. TAM 3662, desça para 3000 pés, quem negar no 097. TAM 3858, desça para 4000 pés. 3.358.